via saída Conde da Razera, onde eu vou ver. Então, 3859 para Puxa no 04, número 2 do setor aguarde. Guarda. Solo 91170, Romota 12, Puxa o estacionamento. Azul 91170, quando a equipe do solo chame táxi. Provado, chame para o táxi, 91170. Para o táxi 8-6-3-1-1, nós estamos com 4-8, 2 horas de autonomia, terminamos Serra Bravo Romeu. Serra Bravo Romeu, Papá, alternativa? Serra Bravo Golfo Lima. Gente, para o Galeão, alternativa, 148, 5 horas, autorizar táxi até o ponto de espera, via táxi em Índia, no ponto de espera Torre. 118 decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 4. 1895 no ponto, espera, vamos esperar. 90, bom dia. 7402, 6250. Azul 2590, transfere e passa por duna visual. Azul 2590, bom dia, ajuste no 0, no 4, coxa de aproximação, guarde autorização de pouso. Aguardado, 2590. Salvador, bom dia, bom dia, 4 horas, informação, hotel. Pro 1648, ascendente Capitão, dessa vez chegando mais para nível 050. Ajuste na 014, a guarda de autorização para final do procedimento MB do Zulu, pista 10. Final da marinha, 014, questão de pessoal, a guarda de autorização para a volta, a revista 366. Guardará. Eu quero na Ribeirão Preto. Azul 9170, autorizar táxi inicialmente até através do 06. Livre táxi até através do 06, 9170. 40, 648, inicialmente para o 050. 050. Cadê atrás, Charlie Mike Papá? Chama para Recife na frequência 125-1, alterna 123-8. 251-238, Charlie Mike Papá, um bom dia. Vento 080 graus, 10 nós. Livre pouso 102590. Patão Eco Tango Índia, confirme, já voado nível rota anteriormente, condições visuais? Patrão Everton Good, autorizado Salvador para ir e descer. Delta do plano de voo, plano Yankee, nível 080. Saída Momo, após direto, decola da pistola 7 com primeira curva à esquerda. Transponder 5025, controle Salvador, operando frequência 1119.80. Eco Tango Índio, cotejamento está correto, com fim PLB, autonomia alternativa? Papatão Eco Tango Índio, acionamento, taxa de decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 10 no 4. Relacionamento é com o táxi, é com o Tango Índio. Telemetria, o número da alarme, mantém a pista 0. A linha mantém a pista 10, o Oxan 6319. Ribeirão Preto, com PLB de fundo, 71. 1079? Não, PLB de fundo, 71. 171, Ribeirão Preto, 43, autorizar táxi até o ponto de espera, via táxi Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 4. 0 no 4, no ponto de espera 118, decimal 95, a torre, via Índia, 3859. Azul 9170, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre, 118, decimal 95, bom voo. Táxi, parte Índia, ponto de espera, 2995, papá. Táxi Alfa Quilo, quando lá observa o sinalizador, remota prevista 4 Romeu. 7 Alfa Quilo, passo 3, remota, poderia ter essa posição? Prevista 4 Romeu. 4 Romeu. Qual é o 2710 da Azul? Consiga, Azul 2710. Consiga a temperatura, senhores, por gentileza? 27. Obrigado. 1094-642. Após a liberação do Embraer da Azul Acauda, autorizado, chame DAX. Senta após o Embraer, Maranhão. Salvador, o... Dois, vamos, Tatiana. Que chamou o sol? 2171 da Gol, autorização 380 para Congonhas, paciente para o próximo. Gol 2171, temos o nível 360, copia ou aguarda a coordenação para o 32? Copia. Autorizado Salvador, São Paulo, Congonhas, seu peso 190, por base, Fezolona 6, Cosmo, conforme rota do plano de voo. Nível autorizado, 360, saída da Elia da Motiva, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 5071, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Gente, autorizado 3620 para São Paulo, via Upper do Lu 10. O PAD, Upper do Lu 16, Cosmo após roda do plano de voo. Gael Leda Motiva, com curva direita, 5071, 119.8 ao controle. Voo 2071 com fechamento, está correto, chame para outra posição 10. Tá. Lima, Zulu Golf, autorizado em ingresso, destino 7, reporta alinhado e pronto. Voo 2065 para a posição 09, puxa. Afirmo. Autorizado, chame tarde. Tá bom, 2065. Gente, acha Golf Uniforme, aposta na papá. Bom dia, 9170, azul, ponto de cara, no lugar. Azul 9170, mantém a posição. Mantendo, 9170. 3859, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 1 0 mais. Cuidado, acho que o Golf Uniforme, pós-Quebec, Mike na Lima, mantém a posição, chame solo no 219. 366. 2500, chama a nave 366-642. A 3896, desça para 4000, qual é o 2-1-0-5, agora de autorização para a voz da revista 366. Desça para 4000, aguardando para a revista 366, positivo, 3296. Decolada 1200, controle 119.8. 119.85, está 3859. Autorizar táxi até o ponto de espera, via táxi da Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste de altímetro 0.05. Táxi 2065. 108 a bordo, 430, alternativa Galeão. 108, Galeão, confirma a autonomia? 4 horas e 30 minutos. Voo 2065, autorizado para até o ponto de espera, via Fátima no Índia, no ponto de espera, torre. 118.95, ajuste de altímetro 0.95. Fátima 1 no Índia, 1895, com 1015, 1.0.2.0.5. 9170, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 100 graus, 13 nós. Decolagem no 0, 9170. Começa a nossa Alfa, Golfo Uniforme, confirme o nível 085, plano visual, para ir dentro. Só aguarde para a cópia e será condenado. Acionado para o táxi, estamos com 64 a bordo, 3 horas Salvador, cara. 64, 3 horas Salvador, segue o banho da Gota, é o ponto de espera. Quando uma torre, 118.995, ajuste o altímetro no 0, no 5, com voo. 1-0 no 5, pode entrar isso nesse ponto, vindo com o número 2, para o Salvador, ponto de espera 18, mas obrigado pelo trabalho. Sapatão, você acabou o frio, falando pronto, cópia aí, Léo? Relativo, está no trabalho da Júlia. Táxi, 2-7-0. 366, capa-vista, 643. Plano 648, chame-se aí na frequência 198-295. 1895. Salvador, bom dia, Azul 9170, passa 1000 pés, visual, solicita direto, Leda. Azul 9170, contato radar, decolagem, saída da aérea, autorizado por brasileiro, subindo para nível 300. Leda, 300, 9170, obrigado. 300. Número 648, ajuste no 095, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. 095, aguardando. Estacionar 6312, quanto espera pra lá? Estacionar 6312, utilizar alinhar e decolar, custando a 0, vento 100 graus, 12 nós. Vento, também decolando 6312, custando a 0. Autoriza liberar a restrição de velocidade para chegada. Autoriza liberar a restrição de velocidade para chegada, hein? Passado a restrição de velocidade, azul 2780. Ok, liberado as restrições, obrigado. Estacionamento 3-1, chame sempre restrito na frequência 125-1, na perna 123-8. É 3-1, no controle? Sente. 6-3-1-1, na escuta do controle? Estimativo, prossiga 6-3-1-1. Chame sempre Recife na frequência 125.1, na perna 123.8. 251-238-6311, dos braços. Tango Redondo, subir seu controle. Logo subir também a dúvida de Ministério da Posição Conde, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju na frequência 120.3. 120.3, ao meu convite, graças a Deus, Jota. Controle o azul 2780 para descida. 2780, desce inicialmente para 4.000 pés, ajuste na 095. 4.000 no 095, 2780. 100 graus, 12 nós. Livre pouso 90640. Postinha 6312, decolada 07, controle 119.8. 6312. Estacionamento 312, mantém a pista de saída. 4312, autorizado virar para a corrida, presente. Maravilhoso, obrigado. Gol 2065, posições a 10, pronto. Mantém a posição, Gol 2065. Lima Zulu Golf, atento às três turbulências do Boeing da Gol. Autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 1900 graus, 1900 nós. Bruno 648, solo 09, direita no 21, decimal 9. Direita 29, 643. Com 3259, controle? Prossiga, 3259. Chame seu transistor na frequência 126, decimal 0, eterna 128, decimal 8. 2628. PES, transfere controle 119, decimal 8. Pode mandar a rampa para o Google Talk, transfere controle 119, decimal 8, já não rolou. O sanguíneo autorizado ingresso, reporte alinhado, cabeceira 35, aguardando autorização para decolagem. Batango Lima Zulu Golf, contato radar decolagem, mantenha para o até 2000 pés. Após curva esquerda, direto com o dito vindo para o nível 090. Continua com a curva, do voo tal, de trás, curva esquerda, direto com o dito vindo para o 090, Lima Zulu Golf. Ora, em ascensão ao nível 090, o tipo é um Charlie 402, se afastar não interfere com a aproximação, ok? Positivo. 3896 da tampa, uso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 10 nós. Afirmativo, com pouso autorizado, 3896, baixar a travada. Imperativo Salvador, Papa Romeu Hotel Juliette Serra, autorizado Salvador Manati. 1000 pés, já fala da pistão no 7, com primeira curva direita, corredor axé, acione 01145 no transponder, controle Salvador operando a frequência 119, decimal 80. 18, bom dia, 917. Tudo no POV, confirme a Salvador, alternativa? Torre agora em 1, 8, decimal 9, 5, acionamento, taxa de decolagem. Puxa, acionamento, gol 2171, 1, 10. Gol 2071 na posição 10, autorizado, solicitado. Solo Salvador, 2770, centro da GDF, autorização para Porto Seguro, nível 180. Azul 2770, autorizado, Salvador para Porto Seguro, via Golf 677, nível 160, saída coral, decola da pista no 0 com primeira curva direita, acione. 0275 no transponder, controle opera na frequência 119, decimal 80. Gente, com autorizado Porto Seguro, Golf 677, nível 160, saída coral, decola no 0 com curva direita, transponder 0275, 119, 8 com curva. 2770, com o desejamento está correto, no 43 chame pronto. Gente, 2770. Tango Índia, atento às três turbulências da República da TAM, autorizado decolagem pista 35, vento 100 graus, 10 nós. 2065, autorizar alinhar e manter ficha no zero. Alinha manter no zero, 2065. 3891, solo 12, direito a livrar 12, 1 decimal 9. Ao livrar 219, 369, desculpa, é o 3896. Azul 2780, autorizado para a Serra Vita 366, descendo para 2500 pés, ajuste no 095, repasse para a Serra Vita 366. Bruno 366, desce 2500 no 095, repasse para 2780. Bom dia, 3896, Bruno. Sou 3896, bom dia, autorizado ao táxi para o 41, no via táxi foi alfa, reportando táxi 6, Juliette. 41, via alfa, reportando táxi 6, Juliette. 3896. Pilar 1285, alternando 1, 2, 5, obrigado. Selecionamento 3830-08. São 3830-08, aguarde. Valeu. Tango Eco, Tango Índia, contato radar decolagem. Chuva via Momo para nível 080. Via Momo 080, tá me ligando de tanto, lembra? Afirmo, passado de chifre, já que são no índice do Antero 080. Sim, 080, tá bem, vai. Pra evitar a segurança do, da decolagem do senhor aqui. Entra o gol 206. 120, controle Salvador, pela frequência 119, decimal 80. Posição 1-1 no Chale Pronto. Então, 3896, autorizado ingresso Juliette, portão 05. Juliette, até o 05, 3896. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, para cair do confirma o horário do seu plano? Bom, 2171 para o táxi, tem 3,53 de autonomia, 163 a bordo, alterna Galeão. Bom, 2171, autorizado ataque até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 095. Gente, contato livre, Pátio Índia, Torre 118 no 5. Gente, o Vitor e a Juliette, o plano já venceu. É 1-2-1-7, mas eu vou entrar em contato junto com a Celeste. Você fez alguma DNA? É o primeiro contato que eu recebo do senhor, Vitor e a Juliette. Aqui no relógio a gente está 1-2-1-6, horário que eu, o senhor chamou e eu estou repassando. Agora já está 1-2-1-8. Então, 3830, após a passagem do Boeing da Gol, a causa autorizada no 08, chame táxi. Após o Boeing autorizado, está 3830. 27 no zero, aguarde. Azul 27 no zero, utilizado em área de decolar, pistão no zero, vento 080 graus, 10 nós. Ali área de decolar, ok? O vento é de 080 graus com 10 nós. Autorizado a decolagem de pistão no 7, vento 080 graus, 10 nós, hotel Juliette Serra. Torre Botizo, 2780, estabilizado, final da Renata 10. Azul 2780, bom dia, ajuste 1015, continua a aproximação, guarde pista livre. 2780, 10. Gol 2171, ponto para da base. Mantenha ponto para o gol 2171. 2171, mantém. Escutando o índio, matrilha? Para pouso. Estimado para pouso. Está uma hora em ascensão a 1.000 pés, o tipo Alfa Serra 65 helicóptero. Não interfere com a aproximação, vai se afastar para o litoral sul. 72780, baixei para cá. Azul 2780, pouso autorizado, pistão no zero, vento 080 graus, 08 nós. Pouso no zero, 2780. Hotel Juliette Serra, decolado aos 20, aciona 0145, aguarde transferência. Acionado, 0145, aguarda a transferência, hotel Juliette Serra. Azul 2710, decolado aos 20, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, grato, bom dia. Sobre bom dia, Azul 2710, transfere, sua escuta. Azul 2710, contato radar, decolagem, sobre a via, sair da ponte para nível 170. Via Conde para 170. Alguma possibilidade de voarmos direto Conde, senhorita? Azul 2790, mantém pista de saída aguardando autorização. Uma pera. Próximo ponto 0 até 3830. Então, Juliette Serra, controle 119, decimal 8. Sono 9, decimal 8, hotel Juliette Serra. Sono Salvador, Papo Romeu, hotel Juliette Serra. Papo Romeu, hotel Juliette Serra, prossiga. Rolando para Manati. Você não viu o peixe, autorizado, segue, vou direto para Manati. Hotel Juliette Serra, autorizado direto para Manati, mantendo o nome do peixe, aporte 20 milhas de Salvador. Azul 2790, forma tráfego na posição de 1 hora, 15 milhas, mesmo rumo, Charlie 402, mantendo nível 090. 2710, chique azul, tráfego, obrigado. Retângulo Lima, Azul Vulgo Golf, confirme nível final. Pode mais rápido, Azul Vulgo. Gente, recebeu 9.400 pés. Gol 2065, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251, 238, por receio. Obrigado, bom dia, Gono, 2065. Depois da onda, tem um 3230, espera na pista no zero. Qual é a posição da 3230? 1-0, obrigado. Azul 2780, solo 23, direita no 219. 3219. Alô, bom dia, Azul 2780. Muito bem, obrigado. Azul 2780, autoriza ataque para o 43 via táxi Alfa, Kilo 43, quando lá o que é finalizador. Alfa, Kilo 43. Voo 2171, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, 10 nós. Bom, livre decolagem do 2171. Tan 3830, pode início do Boeing da Gol, autorizado de ar e manter o pistão no zero. Pode o Boeing ali manter no zero, Tan 3830. Voa 025, a passar nível 110, retomando a prioridade com a gente. Esquerda 025 ao passar 110, reassumindo na proa de Aracaju. Esquerda 105, Azul Golf, recebo 9100 peitos. Azul 270, correção após nível 110, reassumindo na proa de Conde. Após 110, vai assumir na proa de Conde. Poderia reavaliar, senhorita? Nós vamos ultrapassar o tráfego em torno de 20 milhas à frente. Azul 270. Poderia reavaliar a proa, poderia ser de Aracaju, pois nós vamos ultrapassar o tráfego mais 20 milhas, vamos ficar muito em cima de Conde. Azul 270, voz de coordenação. Aguardando. Voo 2171, decolado aos 25, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, é o gol. 2171. 2171, contato radar em decolagem, suba via CDR para nível 360. Leva da área 360. Para o táxi, gol 1184 com 142 a bordo, 3 horas e 20 minutos de autonomia, Fernando Mar, corrigindo. Tá 3230, utilizado decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, 10 nós. Iniciando o TAN 3230. Simão 95, ajuste altímetro no 0 no 5. 0 no 5, via parte índia, no ponto de espera 14. O 1184, obrigado, bom dia a todos. Tan 3830, decolado aos 27, controle 119, decimal 8. 1198, Tan 3830, bom trabalho. Somente, obrigado. Controle Salvador, bom dia, esse é o Tan 3830, perfil Fulca. Ligou 2171? Horizon 7 na guarda. É 3830, contato radar decolagem, se deve ser da PUCA para nível 330. 330 PUCA, tá, 3830. Horizon 71, prossiga. Possibilidade de voar mativa? Horizon 71, uma tempestade de saída. Sim. Salvador, bom dia, nós voando da Santa. Atingindo no 0, bom aí. Sim, 9551. Voei na proa de TAP, descendo para nível 050. O ajuste na 095. 050 na proa de TAP. De TAP, 9551. Ativo, de TAP. Como está de boa na proa de Serra Vista 366? Guarda de autorização, 9551. Eu diria até a frequência livre. Fazer um novo plano. Vou entrar em contato com a sala IF, com o patrão do Vitor e Juliette. Luna 094, essa é a identificação, dessa vez chegada a mare para nível 060, ajuste na 095. E a chegada a mare 060. Chegou no 84, aguarde mais 30 segundos para decolagem. Ana 094 para cima. Após o mar, o 094, mantém a pista chegada após o TAP e voará a Serra Vista 366. Após o TAP e o 366. Autorizado Salvador Pacairu, corredor a Checa Chapegros, 1000 pés. Decola pista na 7, com primeira curva à direita. Corredor Axé, Sane 0160 no transponder, controle operando a frequência 119, decimal 80. Entre Vitor e Juliette, estacionamento táxi decolagem em torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 10, 95, bom voo. Sônia Maceió, bom dia, Sônia 6140, autorizado Salvador Maceió, avião peso 17, nível de voo 350. Saída PUCA, Jamo, Aru, decola pistola 0 com primeira curva à esquerda. Acione 5134, controle Salvador, operando a frequência 119, decimal 80. Autorizado Maceió, controle 0, de 140, contagiamento está correto, posição 02, chame pronto. Solo Salvador, Azul 2770, posição 4 Romeu, pronto para o estacionamento. Azul 2770, autorizado, chame táxi. Certo, autorizado para o estacionamento, 2770. Nível 370. Via Fuga 370, 1184. Ordem, 3 horas e 20, alternando o Salvador. Tente, o Papai Tango, essa Golf Kilo, pronto táxi? Chama aqui, você me. Batango Oscar Golf Uniforme, corrigindo autorizado táxi até o ponto espera da pista no zero via parte 1 no Índia, no ponto espera seu 118 decimal 95, hoje já tinha metendo no 095. Chegou com o uniforme, muito grato, até o ponto espera da 1-0-0-4. Usado Serra Vitor 366, espera 2.500 pés, autorizado a Renato pista no zero, reporte passando Serra Vitor 366. V830, estamos sempre a Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85.45, dan 3830, bom dia. Decolagem pistão 97, vento 100 graus, 10 nós. Autoriza final, nível 150, por gentileza. Azul 2790, sub mantém a nível 150, aguardando autorização como final. Bem, sub mantém 150, aguardando autorização. Vitor Índia Juliette, decolado aos 3.6, ingresso a correr do Axé, no farol de Itapã, controle 119.8, boa viagem, está regresso. 19.8, grato, Juliette. Rocha, Golf Uniforme, utilizado decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 10 nós. Juliette. É número 10, corredor Axé, agência Salvador 1095, reporte e passando para da barra. Possibilidade de ascensão ao 2500? Direto, inicialmente mantém o número 10, aguardando autorização para ascensão. Vai manter mil, Júlio, ótimo dia. Bordo 3 horas e 30, de autonomia alterna Aracaju. Azul 2770, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10. Via parte principal, taxi Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 0.5. Vente autorizado, táxi até o ponto de espera da 10, via parte Índia, chama torre no 118.95. 4 mil espera a posição conseguida, se radar encerrado, chame controle na casa na frequência 120.3. decolado, Golfo Uniforme. Golfo Uniforme decolado aos 38, controle 1.9 decimal 8. 98, graças. Pro 1094, após o SAP, autorizado para 2.500 pés, autorizado sinal da R9, reporte para a Serra 366, estabilizado na final do procedimento. 2.500, chamará 366, estabilizado, 094. Pro 1094, informa a gente no 095. 095, obrigado. É o número 2, 094. Ok. O número 2, já pousou, né? 551, passo, Serra 366. 0951, na frequência 1918295. 1895. 11, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo, Azure 770, mantenha a posição, aguarde para decolagem, tem um traço que decolou à frente, um Charlie 208 no mesmo perfil de saída, com nível inferior, ok? Radar decolagem, se você sair da coral, para nível 100. Posso ir no telefone, não estou vendo direto, coral está para frente. Autorizado direto coral, essa é o Golfo Uniforme. Direto coral, muito grato, Golfo Uniforme. Gira nessa direita aqui, o gol 094, ok? Só para estar informando. Esse gol no 094. Se puder levar o 72, facilita mais, né? 94 após desvio, vai encerrar a vida 366. Obrigado. 95-51, autorizado pouso pistão no zero, vento 100 graus, 109. Pro Milis Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame o controle da casa na frequência 120-3. 120-3, vai chamar no segurado, que é uma boa. O 1094 informa o tráfego na posição de 3 horas, 3 milhas, mantendo o no meu país. O 1094 autorizado, CRV 372, reporte no final do procedimento. Autorizado, chamará, Fernando Paz. Mas o 2770 decola de imediato? Afirmo. Duas, livre, são só para 2500 pés. 9551, no solo 43, direito no 219. Direito 219, tá na 54. Supertax, so we have 138, keep aboard. At 3.5 hours, endurance out to main, you'll be here, solving the... Roger, 9640, through the taxi to holding point runway 10 via taxi India. On holding point, call top of the tower 118.95, altimeter settings 1015. 1015 and hold short to 118.95 and just to correct by altimeter. It's gonna be a Sierra Bravo Juliet, Papa. Roger, João Pessoa, altimeter. Alright, sir, thank you. Estamos abordando na 55 no livro. Então 9551, táxi lento via Alfa, passante da Juliette, informa o portão previsto 09, enquanto se ocupado pela aeronave da companhia. Alfa, passante da Juliette, 0954. 304, escuta. Auxiliante Romeu, a gente está madurando a 095, repasse para a velha parede. Aprendeu de tudo, Max Filete Romeu? Primeiro, se você queira manter? Entende? Oxente 6140, maintain position. Até um gosto eu vou finir para no controle. Escuta só isso, tranquilo. 5 segundos, considere autorizado o parte principal via Júlia de Portão 9. Prossiga 9, autorizado via Júlia de Portão 9. Você livre o portão. Júlia de Portão 9, está 9, controle Salvador, Azul 2770. Azul 2770, contato radar decolagem, saída coral para nível 160. 160, saída coral 2770. Vê como recebe o apelo principal? Bruno 094, solo 46, direito no 21, decimal 9. Direita 21. O 4207, confirma o espectador NDB Zulu, RNAV. Antes de chegada, após o servidor 367, o horário do servidor 366.